1895, Oceano 326. 1895, boa. Boa. Oceano 2582, vetoração. Esquerda pro A30, desça para 2000, tem como limite localizador. Esquerda pro A30, para 2000, limitando o localizador. 2582. Oceano 2582, eu necessito que aumente a razão de descida, pois eu não posso navegar com a sua aeronave para cima de Itaparica devido ao notante paraquedista. Sistema ativo. 2582 aumentando a razão. Whisky Bravo Whisky, voe para Simbra. Positivo. Voe para Simbra, Whisky Bravo Whisky. Vento aí permanece 770.07. Eu tenho aqui 200 com 4 até 89. Ô senhor, eu te pago na 17, amigo. Soltei a solicitação, direto Simbra. Ok. Controle Salvador, Azul 4462, boa tarde, transfere para descida. Azul 4462, transfere o controle, desça para 5000, direto Duna, com 1015, 250 nós na velocidade. 5000, 1015, direto Duna, 4462. Ele é a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, passando 8000 em descida para 2000 pés, sendo orientado para o ILS. Informação de tráfego para o Juliette Quebec Kilo. Positivo, livre. Força Aérea Brasileira 2582, direita 090 para o localizador. Chame estabilizar. Direita 090, chamará estabilizado 2582. Vou passar com a Juliette Codec Kilo, descendo para 4210 na velocidade. Estou mantendo dois eixos, pode ser? Eu preciso de uma velocidade inferior. Resolvendo. Afirmativo. O senhor vai seguir um 767. Copiado. Para o vista visual, pode cancelar e prosseguir para pé na base da 17? Positivo, pode prosseguir, torre 11895, uísque para voz. 1895, obrigado. Oceano 2582, reduza para aproximação e efetue cheque pré-pouso. 72582. Thunder 076, vectors left heading 190 descending to 2000, limits the localizer. 076, left heading 190, localizer runway 10. Oceano 2582, está 5 milhas para o externo em redução, cheque o trem, torre 11895. Ciente, 2582, grato. O Juliette Quebec Kilo, lançamento completado, tomou proa oeste, procedendo central. Positivo, livre. Papatango Lima, Juliette Quebec, está sob vetoração esquerda, proa 025, descendo para altitude de 3000 pés. A princípio tem como limite o localizador. Sete, à esquerda, 025. Positivo, vamos descer para 3000. Sete, 3000, Quebec. Muito bom, bom pouso, capitão. Procedendo a 476, left heading 160. The next heading will be to intercept localizer. Comandante 076, left heading 160. Azul 4462, 210 na velocidade. 210 mais 4462. Under 076, reduce for approach and perform landing check. Under 076, confirm reducing approach speed? Yes, sir. Lima, Juliet, Quebec, vai cruzar o localizador. Falha de comunicações agora, voa Simbra Magnética 120. Lima, Juliet, Quebec. Cruzar o localizador após Simbra, radial 120. Motor em Salvador, batalha azul 4065, virando 1300 pés da série, perfil da Vail. Azul 4065, controle, contato radar. Condor 076 to the localizer, left heading 120, for established. Condor 076, left heading 120 to the sublocalizer. Lima Juliet Quebec passa 8000, velocidade 180 nós, vai navegar mais 3 milhas no máximo para curvar a direita para o localizador, desça para 2000. Desça para 2000, todos os olhos para 180. Motor de Salvador Azul 4065, poderia voar direto para ela? Livre. Obrigado. Lima Juliette Quebec, direita proa 160 para o localizador, chama estabilizado. 160 para o loco, chamará estabilizado. Lima Juliette Quebec. Azul 4462, vetoração, esquerda proa 035, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 035, 2000 pés, 1015, limite ao localizador, 4462. Under 076, 3 miles past over the altar, completing approach in the Kentucky Tower, frequency 118.95 for landing instruction. Under 076, 118.95, have a nice one. Thank you. Hey, controller, what a nice English. Papatango Lima, Juliette, Quebec, está 4 milhas e meia para o externo. Interceptou o localizador? Afirmativo, está estabilizado. Lima, Juliette, Quebec. Sim, checa o trem, chame a torre. 1-1-8-95. Checará e chamará, obrigado. Salvador, Força Aérea 2-5-2. Faz autoridade. Faz a aérea, Salvador. Ok, gente, Força Aérea 2582, ingresso via Alfa e mantém posição na Delta, aguardando para o ingresso na Delta. Informativo, bagueira partida. Bom, 3 da manhã, boa tarde. Informação Papá, Nacional de Zero, ao Bebê Salvador, ajuste agora 1015, direto Duna, 4000 para o ILS. Maravilha, 4000 na proa de Duna, 1015. Azul 4065, livre. Livre, grato, 4065. Controle Salvador, uma boa tarde, Moro 648, informação Papá, cruzando do centro para o 170. Moro 648, controle Salvador, ajuste agora 1015, Duna, autorizado, altitude 5000 pés para o ILS, câmbio. 1015, Foguetinho, segura na proa, autorizado ILS, que Controle Salvador, boa tarde, é o Moro 807, Papá. 807 Salvador, desça para 6.015 na chegada bom. 6.015, bom. Good afternoon, call 076. 076, Roger, Papa, Delta 2. Kona 076, Alpha 2, 1011. Azul 4462, meia dúzia de milhas para o marcador externo, interceptor? Está no localizador visual, 4462. Muito bom, complete aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1185. 1895, obrigado, até mais. Boa. Positivo, livre. Golfe Terra 999 em Goiânia, Porto 065. Decolamos zero, curva direita, inicialmente corredor a terra, escrito 1007. Transponder 5552, controle 120, decimal 80. Thank you. 7, autorizado 4000. Somente faça a descida prevista, campeonato, por gentileza. Prevista saída da El Leida, direto Brito. Trata. Oceano 314, desça para 5000. Para 5 mil metros, eu não faço. Salvador, azul 4462, Livrona, Foxtrot. Azul 4462, Alfa Juliette, Costa 103. Alfa Juliette para o 3, 4462. Jetcabec Kilo, eu agradeço a sua colaboração. Após o primeiro lançamento, o afastamento para o setor uísque da ilha foi providencial. Um abraço, capitão. Gol 1807, 210 na velocidade. Gol no 648, desça para 2000. 648, 2000. 1807, 110. Positivo. Para a família Gol. Com 396 é o número 1, 48 é o número 2, 1807 é o número 3. E o número 4 é o Oceano 314. 48. Boa tarde, é o Oceano 314. Não, e se o campeão passa o 160. Portugal 021, this is Salvador Control. Insert the altimeter 105, clear to 8000, both arrival, runway 10. 015, clear to 8000, both arrival for runway 10 at Portugal, 321. Bravo, que Luiz, que detalhe da pista 17, meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta. 396, livre aliança. Ele vai reportar estabilidade 3 a 6. Será detonado por sequenciamento. Viene, 807. Desça para 3.000. 3.000, 807. Oceano 314, desça para 4.000. Para 4.000, 6314. Detonação direita proa 250. Tem como limite localizador. Direita 250, limite ao lote, igual 807. Apoiador é forte, não, vai ver, eu estou lá, go ahead. Clear to 5000 feet. Não, 5000 feet, é forte, não, vai ver, eu estou lá. Gol 1648, reduza para 170, 170 nós, com essa velocidade livre e LS. 170 reduz e LS, gol 1648. O gol 1807 passa 5.000 com a bela ilha de Itaparica à frente, vamos descer até 2.000 pés. Tá bonito mesmo, hoje vamos descendo para 2.000, gol 1807. Oceano 314, vai ser vetorado. CX, 314. E até agora está lá, vai chamar 18.95. Nada. 190, próximo vetor será para o localizador. Esquerda 90, boa noite, 7. Com 396, dona localizador em aproximação, reduz o check trem, torre 1895. Maravilha, senhor, obrigado, bom trabalho. You are clear. Oceano 314, início de vetoração para sequenciamento. Esquerda, proa 030, desça para 2.000, está limitado pelo localizador. Está pelo localizador, esquerda 030, 2.000, linha 314. Gol 807, reduza para aproximação, cheque pré-pol. Reduzindo, 807. Companhia 5 milhas e meio. Está no visual com ele, 807. Localizador, voo 1648. 1648, cheque o trem, torre 1895. 1897, complete a aproximação, chame a torre agora, 1895. 1807, chama a torre 1895, obrigado, bom domingo. Boa. Oceano 3, 1 4, reduza para 170 nós, até interceptar o localizador. Direita proa 070, chama estabilizado. Direita 070, reduzindo 170 até interceptar o localizador. Canal 63, vamos no contato. Salvador, boa tarde, estamos 3217 com a Papá. 3217 com a Papá, desça para 8000 com 1015. Felipe 5627, para o programa Ju. Completamente. Então está autorizado o transparado da casinha de 190-677, subida por Caru, curva esquerda para o pessoal. 5026, pode ser 5026, e o controle 120-8. Temos aprovado, portanto, o nível 190 para Aracaju, da coluna 0, cumprindo pública, transição Aracaju 50, 2, senhora, e controle, está aí, 1208. Vai lá, 43. Localizador, chanelinha 314. 314, está 9 milhas para o externo em aproximação. Reduz a cheque o trem, torre 1895. 1895, chanelinha 314. Pensa livre, bravo que vem. No restriction descending, over. Copy down, set down, return to air, 10.1. Approach. Sete, reautorizado para 5000. Portugal 021, clear to the INS approach. Eu sou de approach, eu posso chamar 021, thank you. Fala, Salvador, boa tarde, bom dia, boa noite, pronto. Obrigado, Alfa Juliette 12, seu nome é 42.